Simbora de mais um sucesso do Boteco das Amigas. Pra se apaixonar. Ei, só tô te ligando pra te avisar que esse cara aí com quem você está mora em minha casa e diz ser meu marido. Eu já desconfiava, mas não quis saber que ele estava comigo e também com você. Mas pode acreditar que vai ter troco. Ele vai pagar em dobro, mas não sou sua amiga. Melhor esclarecer, só não quero que ele faça o mesmo com você. Porque nem eu e nem mulher alguma merece sofrer. Chama agora que você já sabe, fique à vontade pra ficar com a mentira ou a verdade. Agora que você já sabe, faça bom proveito. Não aceito viver com alguém desse jeito. Mas você não sou eu, se quiser ficar com ele, o problema é seu. Amiga, é bom esclarecer. Só não quero que ele faça o mesmo com você. Porque nem eu e nem mulher alguma merece sofrer. Agora que você sabe, fique à vontade. É com você, ordinária. Fica com a mentira ou a verdade. Agora que você já sabe, faça bom proveito. Não aceito viver com alguém. Agora que você já sabe, fique à vontade. Se quiser ficar com ele, o problema é seu. Mas você não sou eu. Se quiser ficar com ele, o problema é seu.